Então, vigilância, mantenho 400, reporta Buxa, né? Está operando 1, 2, 4, 2, 3. Salve Salvador, passa até um uniforme para o corte, grato, bom dia. Confirme. Passa até um uniforme para o corte. Seguinte. Alô, grato. Serra Mike, transfere, vai cruzar 180. Vasco Serra Mike ao controle, Prodo VR 050, segundo centro Recife, se eu desejo manter essa proa para aproximar visual e pousar na pista 17, confere. Toma aqui, meu amigo, defina o 50, Prodo VR. Mike está agora a 30 milhas ao norte de Salvador. Ajuste 1013, desça para 13 mil pés. 3 mil mais. Fazendo desvio à direita, Rocha Serra Maico. Apenas quando vocês aqui. Certa 0558, prossegue então em condições visuais e aguarde transferência de comunicações. Serra Mike, visual com aeródromo? Matheus, 17 à vista. Chame torre 18, décima 16, Oscar Serra Mike. 86, obrigado. Boa noite, Oscar Serra Mike, aproximação do offset visual. Boa noite, Oscar Serra Mike, parte final de 3 milhas para 17. Fora. Avistado, livre pouso na 17, vento 250 graus com 8 nós, altímetro 10013. Desce, final baixar trabalho. Solo 06, informa a parte do destino. O track saindo aqui, a direita para a DTA. Sente livre táxi, parte 5. Nada mesmo, bom dia. Atenção, 230. Level 360, stay your plane up to the top position.